Pode crer, mano. Diretamente do Grajaú, certo, mano? Na casa do Gorflow, certo? Congresso dos Lombrados, meu irmão. Clube do Berro, Jones Fonseca, Terra Preta. Esse chão aqui tem muitos talentos, tá me entendendo? Bacão, chama Lami. Muito amor, mano. Vocês são o presente para o futuro. Eu sou o presente para o passado. Escrevendo a minha história, tá me entendendo, meu irmão? A esquerda depois da ponte. Um lugar esquecido do universo chamado Grajaú, certo? The Grajaú X, nosso laje é triplex. No morro os moleques, o vapor os clink clack. The Grajaú X, nosso laje é triplex. No morro os moleques, clink clack. É o Play 3 na golfeira que sai Xanex. É o ouro branco, o pó mágico e o poder de um Rolex. Na favela com fome atrás dos Nike Air Max. Os canela cinzenta que não tem nem cotonex. Os MC das antigas dinossauro T-Rex. Pra fazer bobadinha colhe ali com o John Dex. Pra zoar na rua com os cachorros é Pax Pax. E as princesinhas na noia de um papel faz boa. The Grajaú é, nós laje é triplex. No morro os moleques, o vapor os clips. The Grajaú é, nós laje é triplex. No morro os moleques. The Grajaú X, nós laje é triplex. No morro os moleques, o vapor clink clack. The Grajaú X, nós laje é triplex. No morro os moleques, o vapor clink clack. Os irmãos que tão com fome desce três marmitex. Sabão de coco, não é pompom com protex. No almoço só dex, meu advogado é o Alex. Se jogo do bicho é contravenção, mega cena ilusão pra colar com o durex. A resposta de chegar garante seu retornex. D.I. Poranguiz, a Connect com X. Atrás de um Verdix pra mandar por Sedex. Zona Sul é o universo, os vagabundo é Belezex. Eu não tô de Tricotex, não. E também não tô com medo de Lanzex. Zona Sul é o universo, tiozão tá pagando de louco. Ah, tem consta, certo. É, The Grajaú X, nós laje é triplex. Do morro os moleques, o vapor clic-clac. The Grajaú X, nós laje é triplex. No morro os moleques, o vapor clic-clac. The Grajaú X, nós laje é triplex. No morro os moleques, o vapor clic-clac. The Grajaú X, nós laje é triplex. No morro os moleques, o vapor clic-clac. Zona Sul é o universo, os vagabundo é Belezex. Então é saudade pras mamães, pros perreque é clec clec. The Grajaú, nego, The Grajaú, nego, The Grajaú, nego, The Grajaú, nego, The Grajaú, nego, The Grajaú, nego, The Grajaú, nego, The Grajaú, nego. Três, chama Lami, Massal, Pentágono, time do louco, Workflow, Vacão, menino que tá ali buscar um vinho pra nós, tá ligado? Venga com moderação, Ciclano 12 do Grajaú, veterano dessa porra, tá ligado? Bem-vinda Maria, eu amo você, os meninos do Opala, os meninos das motos, todo mundo, mano, tá ligado? Amor, amor pra toda a favela, tá ligado, mano? Uma televisão da hora, se seu pai curte o futebol, não tem nada, meu irmão. Todo mundo quer conforto, no Grajaú ia ser diferente, certo? The Grajaú X, nós laje é triplex. No morro os moleques, o vapor clink clack. The Grajaú X, nós laje é triplex. No morro os moleques, o vapor clink clack. The Grajaú é, nós laje é triplex. No morro os moleques, o vapor clink clack. The Grajaú X, nós laje é triplex. No morro os moleques, o vapor clink clack. Congresso dos Lombrados, mano. The Grajaú X. The Grajaú, nega, The Grajaú, nega, The Grajaú, nega, The Grajaú, nega, The Grajaú.